Jepson. Vocês vão listar os objetos sonoros. Depois, vocês vão descrever as qualidades, ok? Isso é um exercício ou é um trabalho do músico dele? Isso é um exercício, cara. E também se torna como um trabalho. Tá? Eu estou tentando mostrar para vocês um tipo de sistemática para pensar o som. Tá bom? Amanhã você vai dar aí para assinar o papel, todos os dias você vai estar aí. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão lá agora, depois do intervalo, eu vou estar nessa sala, tá? Quem for pegar os alunos já assina. É melhor, porque aí vocês já podem pegar amanhã, depois, né? Tá bom? Oi? Até hoje, eu não sei como é que tá, porque é isso a questão, vocês vão ter que organizar, senão vai ter que ver isso, tá bom? O que é o primeiro? Lista de objetos, o quê? Lista dos objetos sonoros. João, sonoros. Então, ó. Descrever as qualidades. Às vezes é material. Como é que se divide? Tem vários tipos de classificação de instrumentos, não tem? Se define por... É, questão. Vocês vão. Eu quero que vocês criem esses exercícios e vão buscando as referências para isso. Por exemplo, o instrumento musical tradicional se separa em madeira, né, cordas, percussão e sopro, né? Mas não é esse tipo só de. Você pode usar isso também, mas você pode fazer. Vocês aqui, ó. Então vocês vão descrever as qualidades e depois vocês vão fazer uma lista. Precisa ser necessariamente assim. Vocês vão colocar classificá-los e ganhar uma classificação desses objetos. Ou seja, como eu estou falando aí, objetos, por exemplo, sons de pessoas, ou sons de máquinas, sons de aparelhos, não sei, vocês vão classificar eles de algum jeito. Busque um tipo de classificação para esses sons. Ou sons intermitentes, sons. Sons percutidos, sons, enfim. Tipo, né? A gente pode dar o tempo? Tipo. Não, não precisa ser tanto assim. Eu quero que você fale desse som e as qualidades desse som. Então, por exemplo, ó, sei lá. Enfim, vocês vão fazer essa classificação do jeito que vocês acharem melhor. Mas, por exemplo, ar-condicionado. Você foi lá. Tudo bem, você vai falar do ar-condicionado. Aí você vai falar das qualidades, como é que é esse ar-condicionado. Se é contínuo, grave, agudo, se ele está rugoso, se não é rugoso, né? É uma descrição absurda, hein? Por enquanto. Bom? Deu para entender? Pode analisar a parada. Diga. Quando está o nome nacional, na verdade, quando está a fonte, não. Não, aí que tá, né? Eu coloquei ali o ar-condicionado para a gente pensar sobre o ar-condicionado. Quando você tiver ele lá na... Você pode fazer ele por no tempo tal a tempo tal tem determinado som. Tá? Pensar esse... isso aqui... Né? Isso é uma coisa. E por fim... Vocês vão fazer uma partitura gráfica disso. Nossa! Jesus! Por exemplo, ó, como é que seria um... A partitura gráfica, na verdade, é uma viagem. Um jeito de tentar representar esse som. Por exemplo, um som contínuo. Um ar-condicionado com crescimento. Um ar-condicionado pode mudar. Mas eu nunca escrevi. Eu e mais meia dúzia. Aí você falou um pouco, eu e mais meia dúzia. Aí o outro está batendo, batucando o pé ali. Não precisa ser notação musical. Ah, tá? Tá. Como você sente, mais ou menos. Não, é um jeito de você representar a duração, o tempo. Ah, então daí, por exemplo, o track lá. É que nem se é um track de. É que nem seu track de gravação no multipista lá do Pro Tools, sei lá, do seu software.